95729, desça para 2 mil pés, ajuste no 094, autorizado sinal do procedimento terrestre, repassa o preço. Following the Avianca, confirm how many people aboard, please. 68. Okay, 68 on board. Yes, sir. We got taxi approved following the ocean air to hold point tower 1195. That's correct. Gol no 649, chame-se a Recife na frequência 133.2. 3325 no 649. Paulo Salvador, boa tarde, está 3217 de Gros. Sente Alfa, chame antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, está 3217. Sente Cat, 2100. É Portugal 021, fly direct pelo. Com no 075, vetoração para sequenciamento, curva esquerda, proa 090, limitado pelo localizador. Em caso de falha de comunicação, complete final do procedimento TRS, chame em torno na frequência 118.9. Com 1075, proa 010, aguardando a casa falha nessa proa 075, chame em torno na frequência. Papá Romeu, Índia, November Alfa, frequência livre para coordenação, não há tráfego reportado. É Portugal 021, descend 4000 feet, Canadian 04. Seu código padrão 0125. Controle de saída vai ser 20.8 para acionamento táxi 2895. Acionamento 327, contato radar, saída da EL, subir e manter, meio de voo 240. Saída da EL, vai subir e manter 240, acionamento 327. 1075, curva direita, proa 050. 050 de proa, voo 1075. Papatango, Oscar, Hotel Kilo, direto João Pessoa. Direto João Pessoa, Hotel Kilo. 241-8-360 Confins, está autorizado via Toro Zulu 16, decola da 1-0, curva direita, saída da ELA, Leda, depois voa Bridge. Aciona o código 5506, controle e frequência 208. Obrigado, Confins, nível 360 pela Apple de 16, decola da 1-0, curva direita, saída da ELA, após Leda, após Bridge. Correto, chegou para o acionamento. A final do procedimento LS, curva direita, proa 085. Reporta B. Interceptou o localizador, bom, no 075. Desça para 2000 pés, ajuste no 094. Autorizado final do procedimento LS, reporta estabilizado. 2014, reporta estabilizado, bom, no 075. É 321, livre da colagem, Pitono 0, Ventuno 50 graus, 099. O 1075, tráfego que o precede 5 milhas Boeing 738, mantendo 1960 de ground speed. Reduzindo, se a senhora quiser, eu posso fazer um 360 também pela esquerda, se eu precede. Negativo, inicialmente autorizado prosseguir. Ok, seguindo o procedimento. Portugal 021 is use speed 190, descend 3,000 feet, can 8104. Speed 190, descend 3,000 feet, descend 3,000 feet, descend 3,000 feet. Gol 1075, completo final do procedimento TRS, em torno da frequência 118.95. 1895, gol 1075. Prossiga. 05729, chama em torno da frequência 118.95. Número 275, bom dia, continua a aproximação, número 2 para pouso, ajuste no 014. 14, 4. 5729, na escuta da torre. Densidade muito baixa, 5729, na escuta da torre. Positivo, baixado e travado, 5729. 5729, autorizado pouso, pistão no 0, vento no 50 graus, 089. Livre pouso, pistão da zero, web 5729. Xenem 621, decolador 51, controle 10.8. Controle 10.8, Xenem 621. Controle Salvador, boa tarde, Xenem 621. Xenem 621, contato radar, saída árvore, sub e manter nível de voo 320. 320 no perfil da árvore, está visando o setor, se autorizaria direto na proa de árvore? Negativo, mantém o perfil de saída. Manterá o perfil de saída, Xenem 6321. Controle Salvador, Xenem 6327, solicita como nível final o 1180. Aguarde coordenação. Xenem 6327 autorizado, 1180. Autorizado 1180, Xenem 6327. É Portugal 021, Vector 4 Final ALS, turn left, head 130, report established. 30 right to left, call you established 9, left runway 10, Portugal 021. É Portugal 021, descend 2000 feet, in 81014. 2000 feet, descend 2000, é Portugal 021. Quebec, Céu, 5729, no solo 54, livre direita, solo 121, décima 9. Direita, solo 219, boa, 5729. É Portugal 021, complete final, in contact tower 118.95. 118.95, FTL 021. 10, gol 075. Papa Tango, Oscar, Hotel Kilo, chame centro na frequência 125.45, alterna 126.85. 2545, Oscar, Hotel Kilo. Vou ver. Vicente, Bravo, corredor forte, Bravo Kilo Whisky, vai decolar da pista 107 com curva à esquerda, voo visual no corredor. O controle será 120.8. É. 67, have conditions to line up and take off without stop. Oh, for sure, ma'am. After the long enough to go to land on runway 10, can you to line up and maintain? So we are lining up and we'll maintain 567. Linha 327, passa nível de voo no 60, chame centro Recife na frequência 133.25. Qual é a matrícula da aeronave? Deltan 3155. Ok, 3155, aguarde só um minutinho para copiar. UF5729, sou Juliette. Sucesso do horário autorizado, esquerda, ponta 1. Esquerda, até que lá, cadê lá? Tripe 5241, no centro da Sierra, quanto possível, pronto para a cópia vitória da conquista. Que 5421, agora de copo, minuto. Escuta. 015, aciona a identificação. Está na frequência do controle, Gol. Ótimo. Autorizado LR, manter cabeceira no 7. Salvador, boa tarde, bola 075 para a direita. 075, Alfa, chamante da Juliette. Alfa, chamante da Juliette, bola 075. 3155, está batendo. Tá, Guarulhos, 340, nível está autorizado, via Tesouro 44. Decola 190, curva direita, Sérgio Abael, Lindo e depois Juan Hildes. Achou 5456, controle 208. 340, Salvador Guarulhos, via Pedro 44, bola do 90, boa direita, da Elveda, eu 545 metros, ponto 208, controle 3155. Correto, só posicionar. Salvador, boa tarde, 3145 para a cópia, dentro da Serra. Eu 2 para a cópia, guarde. Sai. Trip 5627, UCA departure, climb flight level 190, radar contact. Up 190 on the radar, 3567. Trip 5446, desça para 2000 pés, ajuste no 0-4, autorizado final do procedimento, terrestre, é parte da vista. 2014, reportarei 54 a frente. 00, vitória da conquista, decolando da 10 com curva à direita, boa, 5513, 1208, trip 5241. Correto, chama apaixonado. Bora. Recife 1288, alterna 260, chama 6321. Via Pesulu 10, decola da 10 curva à direita, na saída da El Leda, depois o Abride. Aciona 5516, controle 208. Cruzado Galeão, nível 380, porta montada do plano de Anderson 10. Escola da 10, curva à direita, saída da El, Lida, após o Abril. 5516, transponder, 208, controle de saída 3145. Correto, chama para o acionamento. Camaraca, bora. Desvio. 0075, autoridade, ground 121, decimal 9, VK2SI, Portugal 021. Ground frequency 121, decimal 9. What was decimal 9? Channel 021, what up? Disco autorizado táxi, nós repete na nossa para ingresso. Solo Salvador, boa tarde, chamei a gente aqui no quarto. Controle 1208. 1208, sem prato, até a volta. Portugal, taxi Alpha, report before Juliet. Alpha, report before Juliet, Kiao, Zero 2. VA3 para a prossiga. Que está a nível autorizado para Petrolina 340, decola via Pesulo 20, decola da 10 com curva à esquerda, na saída Momo, depois Cogbo, depois Flock. Aciona 5521, controle 20, decimal 8. Certo. Para a Petrolina, decola da 590, curva esquerda, segue o perfil da saída Momo, Fox e Flock, 20, transponder 5521, transponder 028, 663 no 4. Filmativo, chama para o acionamento. Aí, vai, chama. Capitão Kilo Quebec Serra, continua aproximação, ajuste no 0 no 4, vento 1 no 6, 0 grau, 079, site final da 17. Capitão, final 17, subindo Quebec Serra. Seria essa, me torna na frequência 118, decimal 95. 95, obrigado. Em Salvador. Boa tarde, 5446 da TRIPS, ILS da 10, 10 milhas. TRIPS 5446, boa tarde, continua aproximação, ajuste no 0 no 4, reporte externo, baixado travado. Reportarei. Mike Delta, ajuste no 0 no 4. 0 no 4, tem prazo. Trip 5241, no pushback, questionamento. Ajeitado. Kilo Quebec Serra, faça 360 pela esquerda, reporte final do 360 devido a tráfego final da 10, a fim de evitar o simultâneo. Ok, então eles vão ao contrato, faça já bem reduzir. Que Tio Quebec Serra, negativo, faz 360 pela esquerda. Ok, já iniciando 360 pela esquerda. 5446, informa tráfego na sua esquerda, prosseguindo no 7, para o final da 17, fazendo 360, não vai interferir com a sua aproximação. Cheque trem, livre pouso, pistão no 0, vento 1, 60 graus, 099. Tá sim, a gente tem no TQS, tá baixado e travado, 5446. Vai ser visual, isso? Ok, pra mim sai aqui com visual. É 80, rua Coral, direita, saída Coral. Confirma o contrato? De novo, filho, é saída da El Ledo e depois pro direto dela, viu? 06, mantenha-se em condições visuais, 500 pés. Autorizado o final do ano 7, repartir 3 milhas do final do ano 7. Aguardando autorização para pouso. Certo, passará 3 milhas. O que eu também queria. Luiz, que manter quanto espera? Tio Quebec Serra, cheque trem, autorizado pouso, pistão no 7, vento 1, 50 graus, 089. Pouso no 7, trem fixo, pelo radar Serra. Trip 5446, no solo 07, livre à direita, solo 121, decimal 9. 219 à direita, 5446. Vento 1, 50 graus, 089, que ele vai encerrar. Vamos 5446, levando a sua escuta. 5446, táxi Alfa e Kilo, Pátio 3, atentando a aeronave da companhia que já foi autorizada para estiver aqui no pátio, viu? Alfa, Kilo, Pátio 3, e o pátio autorizado para a sua companhia, 5446. Salvador, azul 4118 para o pushback e acionamento, posição 3. O 3 está autorizado, chama para o táxi. Autorizado, chama lá para o táxi. Azul 4118. Salvador, trepesco 241, solicitou pushback e acionamento, mas a gente vai precisar de mais alguns minutos aqui. Entraremos em contato breve. Fechando com o próximo, então. Pouso, o tráfego no final do ano 7, autorizado ele é, mas tem cabeceira no 7, breve que Luiz. Circuito, chame torre na frequência 118, décima 95. Torre 118, décima 95. Torre, o guardião 06, boa tarde. Guardião 06, boa tarde, prossiga. Situações que estão quando autorizado, direto parte do grupamento. 06 autorizado, direto Graé, evento 150 graus, 109, parte no solo controlado. Vai trazer direto parte no porta solo controlado, guarda 06. Serra no solo 09, confira o pátio. Direita, acessar a frequência livre. Salvador, boa tarde. Passaredo 2231 para a série. Passaredo 2231, Chegada Mari, voe na proa de TAP, desça para nível de voo 050. Na proa de TAP, 050, passarei 2232. Bravo Kuniski, livre da colagem pistão no 7, o vento 140 graus, 099. Informo um helicóptero aproximando para a parte da base, não me referir com a sua decolagem. Autorizado, senhor táxi. Chamada. 5627, say again. I request to cruise on level 150. Stand by. Papá, Mike Eco Delta, frequência de para coordenação, não há tráfego a reportar. 20 milhas do VOE de Salvador. Trip 5627, climb flight level 150. Affirmative 150, thank you. Tratado, Roger. Polícia Revolta Zulu 1, condições de cruzamento do campo na parte média da pista? Tente autorizar o cruzamento para Luiz, que mantém a minha escuta aguardando para a transferência. Taxas ou 4198 com 123 a bordo, 3 horas de autonomia, Alteno Galeão. Taxa direita, na ponte espera, chama a torre de 8995. Livre taxa direita, no ponto espera, torre de 895, azul 4198. Meia solo, Zuno 3, frequência livre. Para o Luiz, para o Buraquinho, controle 120, decimal 8. IP 5241 com 73, 4 horas, Montes Claros. Táxi até o ponto de espera via Pátio Índia, chame torre 18-95, qual a próxima? Pátio Índia, quando pronto, 118. 95, ok? 7198-95. Ciente, grato. A linha eu mantenho, 7390, no patrão normal. Papa Tango, bravo, que Luiz, que mantenha-se em condições visuais, corredor forte, no meu pé, reporte Praia do Forte. Salvador 5241, no ponto de espera dela.